Você estava em sua cama, estava quase adormecendo, mas ao fechar os seus olhinhos, você sentiu o medo horrendo. Serão os olhos do armário ou o silêncio que o assusta? Tem uma coisa muito grande fazendo sombra na parede. Então bate forte o seu coração e arrepia a sua pele. Surgem mais de 100 caretas que pulam dentro da gaveta. O que que você vai fazer? Eu vou chamar a polícia. Não, você não precisa fazer nada. O quê? Por quê? Por quê? Deus é maior que qualquer cara feia, é maior que um Godzilla ou os monstros na TV. Porque Deus é maior que qualquer cara feia, ele cuida de você e de mim. Quando eu estava em minha cama e os móveis se mexendo, eu cheguei pertinho e disse, então fora daí! E continuei dormindo, porque eu sei que Deus é mais, traz a verdadeira paz. Quando eu sinto medo e calafrio, penso nele, então sorrio. Deus é maior que qualquer cara feia, é maior que o Godzilla dos monstros da TV. Porque Deus é maior que qualquer cara feia, ele cuida de você e de mim. Tá comendo? Nem um pouco, preocupado? Nem um pouquinho, eu sei que não vai acontecer nada porque Deus cuida de mim. Desculpe assustá-lo quando assisti a TV. Deixa pra lá, porque agora eu sei que Deus está cuidando de mim. Deus é maior que qualquer cara feia, é maior que o Godzilla ou dos monstros da TV. Porque Deus é maior que qualquer cara feia, ele cuida de você e de mim. Mais uma vez! Deus é maior que qualquer cara feia, é maior que o Godzilla ou dos monstros da TV. Porque Deus é maior que qualquer cara feia, ele cuida de você e de mim. Ele cuida de você e de mim.